¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, ouvintes, bem-vindos a mais um Friday Night. Tudo bem convosco? Espero que sim. Estamos a dar início a mais uma edição de 120 minutos com grandes músicas, aqui para dançarmos durante duas horas, para começarmos em grande o fim de semana. Ora bem, hoje a nossa edição vai ser diferente. Vamos andar entre a música dos anos 90, mas sobretudo entre a música mais atual. É verdade, dos últimos 5 anos para cá. Vamos começar ainda assim com música com muita energia da década de 1990 e vamos ter a primeira sequência de 5 músicas da década de 1990. Vamos começar com uma que é um espetáculo, chama-se Move Your Body, e é precisamente isso que eu quero que vocês façam durante estas duas horas de programa, que movam o vosso body. Vamos lá dar início a mais uma edição do nosso Friday Night. Venha a contagem, a partir de agora, a noite é nossa. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.

Le paradis. Le paradis. Encore a fechar a primeira sequência de 5 músicas do Friday Night de hoje. Agora vamos fechar esta sequência de anos 90 com DJ Gene. O tema chama-se The Lounge e é o primeiro tema que vamos ouvir nesta segunda sequência de 5 músicas de mais um Friday Night. 5 músicas que vamos levar até ao ano de 2010 e algumas da década de 2000. É música boa para curtir nesta noite de sexta para sábado, neste dia 28 de maio de 2011. Vem a música, vem mais uma contagem. Hoje há apenas 4 seleções musicais. Vamos lá, aí vem a segunda. 5, 4, 3, 2... One. Get ready for the launch. Papara, Yeah. is not New York. This is not Chicago. This is not Hong Kong. This is not Helsinki. This is not London. Yeah. estou de volta. Muita energia nesta noite de sexta para sábado. A pista está quentinha com grandes músicas, grandes sons, batidas de novo milénio. Vamos seguir com mais músicas para dançar, grandes mixes, grandes batidas de grandes DJs. Por exemplo, a música que se segue dos Daft Punk, aquela que vai abrir a terceira sequência do nosso Friday Night desta noite. É verdade, espero que gostem. Há mais 5 músicas para começarmos a curtir a partir de agora. E aproveitem ao máximo porque são 5 músicas das melhores. São 5 daquelas que andaram e nas pistas, na dance music mais pura, que fez a diferença, que fez abanar muitos capacetes. Vamos à música então, os Daft Punk, a partir de agora, na terceira sequência de mais um Friday Night. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate us to and to the king. It has to end. Here we go! Here we go! Thank you.

E chegamos ao final, ouvintes, de mais um Friday Night, é verdade? Chegamos ao final de mais uma emissão, como disse, hoje com menos sequências, porque as músicas eram maiores, enfim, mas foi muita música sem parar. Espero que aproveitem ao máximo o fim de semana que agora começa e que estas duas horas de programa tenham servido para recarregar energias para que as vossas noites de sábado e domingo corram pelo melhor. Daqui a pouco chega mais uma edição de Electric Nights. Hoje vamos ter grandes músicas também de mais um set de Erwin Van Buren. Mas antes vamos ter mais 4, aliás, mais 5 músicas dos anos 90, na quarta e última sequência desta noite. Vamos ter, por exemplo, os Tabu, I Dream of You Tonight. Vamos ter Systematic, All for You. Vamos ter também Ian Turnick and Angel, tema dos Kelly Family, aqui numa versão remix. Vamos fechar esta edição de hoje do Friday Night com Four Clubbers, o tema Together. E é assim que se fecham as portas de mais um Friday Night. Façam-me um favor, sejam felizes, aproveitem a vida ao máximo e para a semana cá nos voltamos a encontrar. Fiquem bem, boa noite e até ao próximo Friday Night. Friday Night. I wish Thank you. e venha comigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.